O dia 21 de agosto na história. 1898, foi fundado o Clube de Regatas Vasco da Gama, no Rio de Janeiro. No início, o Vasco era apenas um clube de remo. O futebol foi incorporado ao clube em 1915. 1989, morreu aos 44 anos Raul Seixas, de uma pancreatite aguda. O roqueiro era alcoólatra. 1998, o pregão da Bolsa de Valores de São Paulo foi interrompido por mais de uma hora depois de despencar 10%, queda impulsionada pela crise em Moscou. 2001, Patrícia Bravanel, filha do empresário e apresentador Silvio Santos, foi sequestrada na porta de casa. A libertação ocorreu uma semana depois. 2016, encerramento dos Jogos Olímpicos Rio 2016. Esses são os fatos que fizeram o dia 21 de agosto entrar para a história. Tenham todos um bom dia.